Isso. A música que foi censurada é o seguinte. Eu quero dedicar ela, a própria, a Maria Bethânia, a Gal Costa, com todo respeito a Simone. Rock das Aranhas! A vocês, eu acho que uma iniciativa dessa de pôr a gente no ar para tantas pessoas estarem ouvindo, eu acho que somos nós que agradecemos. Obrigado e juízo, minhas criancinhas, entendeu? Juízo.